como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Wir haben in unserem Lied von Liebe gesungen. Temos cantado no nosso hino de amor. Von der Liebe Gottes und von der Liebe des Herrn Jesus. Do amor de Deus e do amor do Senhor Jesus. Wir haben in unserem Lied von Freude gesungen. Temos cantado de alegria. Und wir haben in unserem Lied auch von Gehorsam gesungen. E também temos cantado de obediência. Und alle drei Begriffe haben wir gerade gelesen. E nós acabamos de ler esses três conceitos. Von der Liebe des Vaters. Do amor do Pai. Von der Liebe des Sohnes. Do amor do Filho. Vom Gehorchen. Da obediência. Indem wir die Gebote des Herrn tun. Guardando os mandamentos do Senhor. Und wir haben von Freude gelesen. E temos lido de alegria. Von völliger Freude. Plena alegria. In diesem Kapitel 15 des Johannesevangeliums. Nesse capítulo 15 do Evangelho de João. Finden wir im ersten Teil, in den ersten 8 Versen. Nós encontramos nos primeiros 8 versículos. Dass der Vater Frucht aus unserem Leben haben möchte. Que o Pai espera frutos da nossa vida. Frucht bedeutet. Fruto significa. Dass das neue Leben, das wir bei unserer Bekehrung empfangen haben. De que a nova vida que nós recebemos na nossa conversão. Dass dieses neue Leben sich entfaltet. De que essa nova vida se desenvolva. Produkte, Früchte bringt. E que produza frutos. Früchte zur Freude des Vaters. Frutos para a alegria do Pai. In den Versen 9 bis 17, dos versículos 9 até 17, finden wir das optimale Klima. Então nós encontramos a curva ótima, o clima ótimo. In dem diese Frucht für Gott wachsen kann. Onde esse fruto para Deus pode crescer. Dieses Klima, e essa atmosfera, esse clima, meint eine Atmosphäre der Liebe. Quer dizer, uma atmosfera de amor. Liebe zu Gott, amor para com Deus, zu dem Herrn Jesus, para com o Senhor Jesus. Liebe in der vertikalen Richtung, no sentido vertical, de baixo para cima. Aber auch Liebe in der horizontalen. Mas também amor no sentido, na direção horizontal. Wir sollen einander lieben. Devemos amar uns aos outros. Das ist das ideale Klima. Esse é o clima ideal. Wo Frucht für Gott wachsen kann. Onde pode produzir frutos para Deus. In dem dritten Abschnitt von Vers 18 bis Vers 25. Na terceira parte desse capítulo, do versículo 18 até o versículo 25, da finden wir eine Atmosphäre beschrieben. Nós vemos descrita uma atmosfera, die ist von Hass, von Feindschaft gekennzeichnet. Que é caracterizada por ódio, por inimizade. Soll es deshalb keine Frucht mehr geben für Gott? Então, por causa disso, não deve mais haver frutos para Deus? Doch. Claro, es soll immer Frucht geben in unserem Leben. Sempre deve haver frutos em nossa vida. Auch wenn die Umgebung um uns herum, mesmo quando o ambiente ao nosso redor, feindselig ist, seja de inimizades. möchte dazu einen Vers lesen aus dem Hohenlied. Eu gostaria de ler versículo de Cantares, aus Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 2. Cantares 2, o versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Eine Lilie ist eine wunderschöne Pflanze. Um lírio, uma planta muito bonita. Aber hier wird diese Lilie gesehen, mas aqui esse lírio é visto. Und sie ist umgeben von Dornen. Em meio a espinhos. Dornen sind ein eine Folge des Sündenfalls. Espinhos são um resultado da queda no pecado. Aber derjenige, der hier spricht in Hohelied 2 Vers 2, mas esse tal que fala aqui em Cânticos Cantares 2 2, er sagt: "Meine Freundin", ele diz: "A minha querida", obwohl sie von Dornen umgeben ist, embora rodeada de espinhos, sie ist für mich wie eine schöne Blume. Ela é para mim como uma bela flor, wie eine Lilie, como lírio. Und so sollen wir auch für Gott sein. E assim também nós devemos ser para Deus. Umgeben von einer Welt der Ablehnung, envoltos de mundo que rejeita, sollen wir für den Herrn sein wie eine schöne Blume. Devemos ser para o Senhor como uma bela flor, die Frucht bringt, e que produz fruto, die bleibende Frucht bringt, e que produz fruto permanente. Wenn wir zurückgehen zu Johannes 15, voltando então para João 15, die letzten beiden Verse, Verse 26 und 27, os últimos dois versículos, 26 e 27, zeigen uns, dass gerade in dieser Zeit der Ablehnung, nos mostram que justamente nesse tempo de rejeição, der Heilige Geist kommen wird, virá o Espírito Santo, und er wird zwei Dinge tun, e fará duas coisas. Er wird uns die Schönheiten des Herrn Jesus zeigen. Vai nos mostrar as belezas do Senhor Jesus. Am Ende von Vers 26 heißt es, er wird von mir zeugen. No final do versículo 26 diz, ele dará testemunho de mim. Das ist das eine, was er tut. Er zeigt uns die Schönheiten unseres Heilands. Essa é uma das coisas que ele faz. Ele nos mostra as belezas do nosso Salvador. Und das zweite, was er tut, e a segunda, er gibt coisa uns que ele faz, er gibt uns die Kraft, ele nos dá a força für den Herrn zu zeugen, de testemunharmos para o Senhor. Das ist Vers 27. Esse é o versículo 27. Wenn wir uns jetzt diesen Versen 9 bis 17 zuwenden, se nós nos voltarmos agora aos versículos de 9 até 17, wo wir dieses ideale Klima für Wachstum finden, onde nós encontramos esse clima ideal para o crescimento, dann fängt der Jesus an und sagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. O Senhor Jesus começa dizendo, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Und wir wollen einen Augenblick darüber nachdenken, wie der Vater den Sohn liebt. E nós, por uns momentos, queremos meditar sobre como o Pai ama o Filho. Das ist eine unergründliche Liebe. É amor inescrutável. Eine Liebe mit solcher Intensität. Amor com tal intensidade. Eine Liebe ohne jede Schwankung. Amor sem a mínima oscilação. Eine unergründlich tiefe Liebe vom Vater zum Sohn. Amor inescrutavelmente profundo do Pai para o Filho. Wir schlagen einmal auf Johannes 3. Abrimos uma vez João 3. Lies bitte den Vers 35. O versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Ein erstes Zeugnis darüber, dass der Vater den Sohn liebt. Primeiro testemunho de que o Pai ama o Filho. Und als Zeichen dafür, e como sinal desse amor, hat er alles in die Hand des Sohnes gegeben. Ele entregou tudo nas mãos do Filho. Wir blättern weiter nach Kapitel 5. Aí nós viramos as páginas até o capítulo 5 und lesen Vers 20. E lemos o versículo 20. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Wieder finden wir ein zweites Zeugnis über die Liebe des Vaters zum Sohn. Encontramos então um segundo testemunho do amor do Pai para o Filho. Und hier mit vor dem Hintergrund, e aqui com o pano de fundo, dass der Vater und der Sohn absolut eins sind, de que o Pai e o Filho são absolutamente in den Werken, die sie tun, nas obras que fazem. Wir blättern weiter nach Kapitel 10. E aí nós vamos até o capítulo 10. Lesen Vers 17 e 18. Lemos o versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Hier finden wir ein drittes Zeugnis über die Liebe des Vaters zum Sohn. Aqui nós encontramos um terceiro testemunho do amor do Pai para o Filho. Und hier finden wir einen zusätzlichen Beweggrund für die Liebe des Vaters. E aqui nós encontramos um acréscimo de motivação do amor do Pai para o Filho. Der Vater liebt den Sohn, weil er sein Leben. O Pai ama o Filho porque o Filho dá a sua vida. Er lässt sein Leben den Willen des Vaters zu tun. Ele deixa a sua vida para fazer a vontade do Pai. Wie wir am Ende von Vers 18 gelesen haben. Assim como nós lemos no final do versículo 18. Wir haben zwar auch gelesen, der Herr Jesus lässt es freiwillig. Nós também temos lido que o Senhor Jesus a dá espontaneamente. In Vers 18, ich lasse es von mir selbst. Do versículo 18, espontaneamente a dou. Aber der Jesus handelte in vollkommenem Gehorsam aus Liebe. Mas o Senhor Jesus agia em perfeita obediência por amor. Sein Leben lassen, deixar a sua vida, kann kein Mensch. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode fazer isso. Man kann Selbstmord begehen. Podemos cometer suicídio. Aber zu sagen, jetzt gebe ich mein Leben ab. Mas dizer agora, eu entrego a minha vida. Das konnte nur der Jesus. Só o Senhor Jesus podia fazer isso. Einzigartig. É único. Er gab sein Leben in den Tod. Entregou a sua vida na morte. In den schrecklichen Tod. Naquela morte terrível. Den Tod als Lohn der Sünde. A morte como salário do pecado. Das hat der Vater gesehen. O Pai viu isso. Dass die Hingabe seines Sohnes an ihn, que a entrega, a devoção do seu filho para ele, so intensiv war, era tão intensa, dass sie bis zum Maximum ging, que foi ao máximo, sein Leben zu geben, de dar a sua vida. Mehr kann man nicht geben. Mas nós não podemos dar. Und der Sohn hat bewiesen, e o filho comprovou, ich liebe den Vater so sehr, eu amo tanto o Pai, ich bin so gehorsam dem Vater, sou tão obediente ao Pai, ich bin bereit das Äußerste, das Höchste, das Extremste zu geben. Estou pronto a dar o máximo, o extremo, mein Leben, a minha vida. Deswegen liebt der Vater. Por isso o Pai ama o filho. Dann kommen wir zu Johannes 15. E aí nós chegamos a João 15. Haben wir in Vers 9 gelesen. Nós lemos no versículo 9. Da vergleicht ein viertes Zeugnis über die Liebe des Vaters zum Sohn. Aí nós temos uma comparação com mais um quarto testemunho, uma comparação do amor do Pai para com o Filho. Und hier vergleicht der Herr Jesus die Liebe des Vaters zum Sohn. E aqui o Senhor Jesus compara o amor do Pai para com o Filho mit der Liebe, die er zu dir und zu mir hat. Com o amor que ele tem para contigo e para mim, para comigo. Das muss uns eigentlich atemlos machen. Isso é de tirar a respiração. Wir kommen dann zu Kapitel 17. E aí nós chegamos ao capítulo 17. Ein fünftes Zeugnis über die Liebe des Vaters zum Sohn. Um quinto testemunho do amor do Pai para com o Filho. Vers 23. O versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Hier denkt der Herr Jesus an eine zukünftige Zeit. Aqui o Senhor Jesus pensa num tempo futuro, wo er hier erscheinen wird in Macht und Herrlichkeit, quando ele há de vir em poder e glória, und dann werden die Seinen bei ihm sein. E então os seus estarão com ele. Und dann wird die Welt erkennen, e então o mundo reconhecerá, dass der Vater ihn geliebt hat, que o Pai o amou. Und dann wird die Welt auch erkennen, e também o mundo reconhecerá, dass der Vater diejenigen geliebt hat, que o Pai amou aqueles, die den Herrn Jesus dann begleiten werden, que vão acompanhar o Senhor Jesus. Das sind alle die sich bekehrt haben. São todos aqueles que se converteram, die mit ihren Sünden jetzt zu dem Herrn Jesus gekommen sind, que agora vieram com seus pecados ao Senhor Jesus, die verstanden haben, ich bin verloren, que entenderam, eu estou perdido, für ewig verloren, perdido eternamente. Aber Gott bietet Gnade und Rettung und Heil an. Mas Deus oferece graça e salvação. Und das will ich haben. E é isso eu quero. Und deswegen ergreife ich im Glauben, e por isso eu me agarro na fé, pela fé, dieses Angebot Gottes. Nesta oferta de Deus. Alle die das getan haben, todos os que fizeram isso, die werden bei der Entrückung des Herrn Jesus, eles no arrebatamento do Senhor Jesus, mit dem Herrn Jesus in den Himmel gehen, eles subirão com o Senhor Jesus para o céu, und sie werden ungefähr 7 Jahre später, e mais ou menos 7 anos mais tarde, mit dem Herrn Jesus aus dem Himmel auf die Erde kommen, virão com o Senhor Jesus para a terra. Wir lesen einen Vers aus 2. Thessalonicher 1 dazu. Vemos, para isso vamos ler versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vers 10. Versículo 10. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Dann wird die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn geliebt. Então o mundo reconhecerá que o Pai amou o Filho. Dass er der Geliebte des Vaters ist. Que ele é o amado do Pai. Und dass er uns geliebt hat. E que ele nos amou. So wie er den Sohn liebt. Assim como ele amou, como ele ama o Filho. Wir lesen ein sechstes Zeugnis von der Liebe des Vaters zum Sohn in Johannes 17. E aí, em João 17, nós lemos sexto testemunho do amor do Pai para com o Filho. Vers 24, ja. João 17, versículo 24. Porque a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Der Herr Jesus ist eine unbeschreiblich herrliche Person. O Senhor Jesus é uma pessoa indescritivelmente gloriosa. Er hatte eine Herrlichkeit in der zurückliegenden Ewigkeit. E ele tinha uma glória na eternidade passada. Der Sohn Gottes in seiner ganzen Fülle von Herrlichkeit. O Filho de Deus em toda a plenitude da sua glória. Und dann kam er auf diese Erde. E então ele veio a essa terra. Hat das Werk vollbracht. Ele cumpriu, completou a obra. Und danach, dann ist er gestorben, in den Tod gegangen, wie wir eben gesehen haben. Ele morreu, entrou na morte, como nós vimos. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. E depois de 3 dias ele ressuscitou. Und nach ungefähr 40 Tagen ist er aufgefahren in den Himmel. E depois de 40 dias ele ascendeu aos céus, subiu aos céus. Und hier bittet der Herr Jesus darum, e aqui o Senhor Jesus pede, dass diese Herrlichkeit, die er in der vergangenen Ewigkeit hatte, de que essa glória que ele tinha na eternidade passada, dass diese Herrlichkeit ihm jetzt wieder, dass diese Herrlichkeit ihm jetzt gegeben wird, de que essa glória, lhe seja dada, als Anerkennung oder Folge seines Werkes auf como resultado, como consequência da sua obra na, cruz do Golgotha. Diese ewige Herrlichkeit, essa glória eterna, da möchte gerne, dass wir sie anschauen. Ele gostaria muito de que nós contemplássemos essa glória. Deswegen sagt ich will, dass sie bei mir sein. Por isso ele diz, eu quero que eles estejam comigo. Und die, Gabe dieser Herrlichkeit an den Herrn Jesus, e esse dão dessa glória para, o Senhor Jesus, ist der Beweis dafür, é o comprovante, dass der Vater den Sohn geliebt hat vor Grundlegung der Welt. De que o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. Ein letztes Zeugnis von der Liebe des Vaters zum Sohn. E último testemunho do amor do Pai para com o Filho. Vers 26 von Johannes 17. Versículo 26 de João 17. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda darei, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. E eu neles esteja. Da geht es darum, dass diese göttliche Liebe, trata-se então de que este amor divino, des Vaters zum Sohn, do Pai para o Filho, dass sie in deinem und in meinem Herzen sei. Que ela esteja, que esse amor esteja no teu e no meu coração. Und dass nicht nur diese Liebe in deinem und meinem Herzen sein soll. E que não só esse amor deva estar no teu e no meu coração, sondern darüber hinaus eine Person in unseren Herzen. Mas além disso, uma pessoa esteja no nosso coração. Paulus drückt das in Epheser 3 wie folgt aus. Paulo expressa isso em Efésios 3, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. De que Cristo habite por meio da fé em vossos corações. Wir haben vielleicht etwas gemerkt, wie wichtig dem Vater ist. Nós temos percebido pouco de como importante para o Pai, dass wir Menschen verstehen, de que nós homens entendamos, welch eine intensive Liebe zu seinem Sohn hat. Que amor intenso ele tem para seu filho. Wieder Vers 9, Johannes 15, Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat. Novamente, então, João 15, 9, como o Pai me amou. Mit dieser unvorstellbaren Liebe, com esse amor incompreensível, hat der Herr Jesus auch uns geliebt. O Senhor Jesus também nos amou. Die Jünger damals, os discípulos naquele tempo, dich und mich, a você e a mim hoje. Ist das nicht überwältigend? Não é avassalador? Da mal drüber nachzudenken, de pensar nisso, diese Liebe des Vaters zum Sohn, esse amor do Pai para com o Filho, mit der gleichen Liebe bin ich kleiner Mensch geliebt. Com esse mesmo amor, eu, pequeno homem, sou amado. Eigentlich müssten wir jetzt mal Pause machen. Nós deveríamos agora fazer uma pausa. Wir müssten das mal sacken lassen. Nós deveríamos deixar isso assentar. Mal in unseren Herzen verarbeiten. E de trabalhar isso no nosso coração. Mal still dem Herrn sagen, es ist unfassbar, dass du mich so liebst. E nós dizermos ao Senhor, isso é incompreensível, que tu me amas assim. Dann sagt der Jesus am Ende von Vers 9. E aí o Senhor Jesus fala no final do versículo 9. Bleibt in meiner Liebe. Permanecei no meu amor. Bleibt in dem Genuss dieser meiner Liebe. Permanecei no gozo desse meu amor. Das möchten wir alle gerne, oder? Todos gostaríamos disso, ou não? Immer in dem Genuss der Liebe des Herrn Jesus bleiben. Sempre permanecer no gozo do amor do Senhor Jesus. Was würde das unsere Herzen glücklich machen? Como isso tornaria felizes os nossos corações? Aber wir merken, mas nós percebemos, oftmals fehlt uns dieses Glück. Muitas vezes nos falta essa alegria. Oft genießen wir diese Liebe des Herrn Jesus gar nicht so. Muitas vezes nós nem gozamos esse amor do Senhor Jesus assim. In Vers 10, no versículo 10, zeigt der Herr Jesus jetzt eine wichtige Voraussetzung für den Genuss dieser Liebe. Então, O Senhor Jesus, no versículo 10, mostra uma condição para esse, para o gozo desse amor. Die Voraussetzung für den Genuss dieser Liebe ist, a condição para gozar desse amor é Gehorsam, obediência. Wenn ihr meine Gebote haltet, se guardares os meus mandamentos, wenn ihr das tut, was ich sage, se fizeres o que eu vos mando, dann werdet ihr im Genuss meiner Liebe leiden. Então permanecereis no gozo do meu amor. So einfach. Simples assim. Aber auch so schwer. Mas tão difícil. Wem fällt es nicht schwer, dem Herrn konsequent zu gehorchen? Para quem não é difícil, quem não tem dificuldade em estar obedecendo ao Senhor? Nicht nur gehorchen in den Dingen, die ich gut kann. Não só obedecer naquelas coisas que eu sei fazer bem. Nein, ihm konsequent in allem zu gehorchen. Mas estar obedecendo em todas as coisas. Ihm zu gehorchen in dem Bewusstsein, er hat mich doch so geliebt. Obedecer-lhe na consciência de que ele me amou tanto. Er fordert doch nicht ein einziges Gebot von mir. Ele não exige nenhum mandamento de mim. Nicht ein einziges Mal gehorsam von mir. Nenhuma vez ele exige obediência de mim. Und es wäre im Widerspruch zu seiner Liebe. E seria contraditório com o seu amor? Niemals. Nunca. Wenn wir ihm gehorchen, se nós lhe obedecemos, dann tun wir und sollten wir es tun aus Liebe. Nós o deveríamos fazer por amor. Im Genuss der Liebe, die uns umgibt Tag für Tag. No gozo do amor que nos envolve diariamente. Der Jesus fordert nichts von uns, was er nicht selber schon gemacht hat. O Senhor Jesus não exige nada de nós que ele mesmo já não tenha feito. Und das steht im zweiten Teil von Vers 10. E isso está na segunda parte do versículo 10. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Und wir haben eben etwas von dem Gebot des Vaters gelesen. E nós acabamos de ler algo do mandamento do Pai. Das war viel weitergehend als das, was der Jesus von uns erwartet. Era muito, muito aquém daquilo que o Senhor Jesus espera de nós. Der Jesus war gehorsam bis zum Tod. O Senhor Jesus foi obediente até a morte. Wir haben eben an seine Hingabe an Gott gedacht. Nós acabamos de meditar sobre a sua entrega, a sua devoção a Deus. Er gehorchte aus Liebe. E ele obedecia por amor. Und deswegen blieb er im Genuss der Liebe des Vaters. E por isso ele permanecia no gozo do amor do Pai. Permanent. Permanentemente. Was der Jesus von uns in Vers 10a wünscht, aquilo que o Senhor Jesus espera de nós na primeira parte do versículo 10, da zeigt er in Vers 10b, das hat er selber bereits praktiziert. Ele mostra no, na segunda parte do versículo 10 que ele pessoalmente praticou. Die Folge von dem Gehorsam aus Liebe, a consequência, o resultado da obediência por amor, ist Freude, é alegria. Wir haben gelesen in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. E nós temos lido no versículo 11, tenho vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. Und eure Freude völlig werde. E o vosso gozo seja completo. Der Jesus hatte eine tiefe Freude dabei. O Senhor tinha uma profunda alegria. Den Willen Gottes auszuführen. De fazer a vontade, de completar a vontade de Deus. Er hat das gerne gemacht. Ele gostava de fazer isso. Es war seine Speise. Era seu alimento. Und deswegen war Freude in seinem Herzen. Por isso havia alegria no seu coração quando ele o fazia. Und diese Freude, die der Jesus hatte, e essa alegria que o Senhor Jesus tinha, die kann auch unser Herz glücklich machen, também pode tornar felizes os nossos corações, indem wir so leben wie er, vivendo assim como ele vivia, im Gehorsam, em obediência, zu ihm, a ele, im Genuss seiner Liebe, no gozo do seu amor, um dann kommt Freude in das Herz. E então entra a alegria no coração. Das ist der Weg, Freude ins Herz zu bekommen. Esse é o caminho para ter alegria no coração. Das ist keine oberflächliche Freude. Não é uma alegria superficial, die wir haben, wenn alles gut geht im Leben. Uma alegria que nós temos quando tudo vai bem na nossa vida. Es gibt viele Nöte im Leben. Existem muitas dificuldades no, na vida. Und doch darf da eine innere Freude sein, e mesmo assim pode haver uma alegria interior. Wenn ich lebe in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Quando eu vivo em conformidade com a vontade de Deus. Dann kommt er zu Vers 12. E aí ele vem ao versículo 12. Und wiederholt noch einmal das Gebot. E repete mais uma vez aquele mandamento, was er in Kapitel 13, Vers 34 den Jüngern schon gesagt hat. Que ele já havia dito no capítulo 13, versículo 30 aos discípulos. Wir haben in den Versen 9 bis 11 jetzt über die Liebe zu dem Herrn Jesus nachgedacht. Nós nos versículos de 9 a 11 temos meditado sobre o amor ao Senhor Jesus. Die Liebe zu dem Herrn Jesus, die sich beweist im Gehorsam ihm gegenüber. Aquele amor que é comprovado pela nossa obediência para com ele. Jetzt in Vers 12 geht es die Liebe zu den Gläubigen. E agora no versículo 12 trata-se do amor para com os crentes. Und der Jesus sagt, das ist ein Gebot. E o Senhor Jesus diz que isso é um mandamento. Es ist im Ernst damit. Ele leva isso a sério. Dass wir Liebe im Herzen haben, que tenhamos amor no coração, und dass wir sie untereinander praktizieren, e que nós praticamos entre nós esse amor, dass wir nicht von Liebe reden, que não falemos de amor, sondern dass wir Liebe in unserem Tun beweisen, mas que nós demonstramos o amor nas nossas atitudes. Die Liebe wird sich nicht immer auf die gleiche Art und Weise zeigen. O amor não vai se manifestar sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Aber die Quelle ist Liebe. Mas a fonte é amor. Wir haben gestern einen wichtigen Vers dazu gelesen, den wir heute Abend noch einmal lesen sollten, aus 1. Johannes 5. Nós lemos ontem versículo importante que nós deveríamos ler novamente hoje, 1. João 5. 1. Johannes 5, Vers 1. 1. João 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. In diesem Vers haben wir wieder die beiden Richtungen. Nesse versículo nós novamente temos duas direções. Liebe zu Gott, amor para com Deus, aus dem wir, wie dieser Vers sagt, geboren sind, do qual nós, como diz esse versículo, somos nascidos, dem wir das neue Leben verdanken, ao qual nós devemos a nova vida. Aber dann auch Liebe zu denen, die ebenfalls aus ihm geboren sind. Mas também o amor para com aqueles que também igualmente a nós são nascidos dele. Wieder Liebe horizontal und Liebe novamente, vertical und horizontal. Novamente o amor na vertical e na horizontal. Und in Vers 13 gibt der Herr Jesus jetzt wieder ein Beispiel. E no versículo 13 de João 15 ele dá mais um exemplo. Und sagt, größere Liebe hat niemand als diese. E ele diz, ninguém tem maior amor do que esse. Dass jemand sein Leben. De dar a própria vida. Das ist das Maximum. Esse é o máximo. Sein Leben zu geben. Dar a sua vida. So tief war tão, die Liebe des Herrn Jesus. Tão profundo foi o amor do Senhor Jesus. Dass sein Leben gab in den Tod. Que deu a sua vida na morte. Das war nicht einfach für den Herrn Jesus. Foi simples para o Senhor Jesus. In Psalm 55 lesen wir von einem Wort. No Salmo 55 nós lemos de uma palavra. Todesschrecken haben mich befallen. Horrores de morte me acometeram. Es war schrecklich für den Herrn Jesus in den Tod zu gehen. Foi horrível para o Senhor Jesus entrar na morte. Aber er hat es getan. Mas ele fez. Warum? Por quê? Weil wir so gut waren. Porque nós éramos tão bonzinhos. aus Liebe. Por amor, in uns nichts liebenswertes war. Embora não houvesse nada de amável em nós. Nicht nur, dass wir kein Interesse hatten an Gott. Não só que nós não tivéssemos interesse por Deus. Wir lebten vor unserer Bekehrung ohne Gott. Vivíamos antes da nossa conversão sem Deus. Gottlos. Sem Deus. Wir waren kraftlos, zu Gott zu gehen. Nós não tínhamos força para ir a Deus. Und gerade solchen gegenüber, mas para justamente para com tais, erweist der Jesus seine Liebe, o Senhor Jesus demonstra o seu amor, eine Liebe, die sich hingab bis in den Tod, um amor que se entregou até a morte. Der Jesus hat sein Leben gelassen für seine Freunde, wie es am Ende von Vers 13 heißt. O Senhor Jesus deu a sua vida pelos seus amigos, como diz o final do versículo 13. Und dann fährt in Vers 14 fort: Ihr seid meine Freunde. E daí no versículo 14 ele continua dizendo: Vós sois meus amigos. Und jetzt wollen wir etwas nachdenken, was es bedeutet, Freunde zu sein. E agora nós queremos pensar um pouco no que significa ser amigos. Wir haben gestern von Abraham gelesen. Ontem nós lemos de Abraão, dass er Freund Gottes genannt. Ele foi chamado de amigo de Deus. Und wir können jetzt in den folgenden Versen etwas lernen. E agora nos próximos versículos podemos aprender alguma coisa. Was es bedeutet, wenn man zu den Freunden des Herrn Jesus gehört. De o que significa pertencer aos amigos do Senhor Jesus. Das erste, was wir lernen, Vers 14, wir tun, was er gebietet. Primeira coisa que nós vemos no versículo 14 é que fazeis o que eu vos mando. Nós fazemos o que ele manda. Ja, wir sind seine Freunde. Sim, nós somos seus amigos. Wir sind nicht Knechte. Não somos servos, não somos escravos. Ein Knecht gehorcht aus Angst vor Strafe. Um escravo obedece por medo da punição. Ein Freund. Um amigo gehorcht aus Liebe. Obedece por amor. Er sagt in Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Ele no versículo 15 diz, já não vos chamo servos. Sondern er hat uns Freunde genannt. Mas ele nos chamou amigos. Jetzt kommt ein zweiter Punkt. E agora vem o segundo ponto. Der uns zeigt, was es bedeutet, zu den Freunden des Herrn Jesus zu gehören. Que nos mostra o que significa pertencer aos amigos do Senhor Jesus. Seinen Freunden. Aos seus amigos. Hat der Herr Jesus alles, was er von seinem Vater gehört hat, gesagt. Aos seus amigos, ele disse tudo que ele ouviu do Pai. Mit anderen Worten, alles, was der Vater wollte, em outras palavras, tudo aquilo que o Pai queria, was wir wissen sollen, de que nós devêssemos saber, das hat der Herr Jesus gesagt. O Senhor Jesus disse. Seine Worte, as suas palavras, waren die Worte, die er bei seinem Vater gehört hat. Eram as palavras que ele viu com o seu pai. Und er hat nicht ein einziges Wort uns vorenthalten. E ele reservou nenhuma das palavras. Nein, er hat uns alles, was er von seinem Vater gehört hat, kundgetan. Ele nos comunicou tudo o que ele ouviu do seu pai. Was für ein Beweis von Vertrauen. Que comprovante de confiança. Ich habe einige Freunde. Eu tenho alguns amigos. Und ich kenne viele andere. Eu conheço muitos outros. Aber es gibt Dinge, die erzähle ich meinen Freunden. Algumas coisas eu conto para os meus amigos. Und keinem anderen. Mas não conto para nenhuma outra pessoa. So eng hat der Jesus mit sich verbunden. Tão estreito foi o relacionamento do Senhor Jesus para conosco. Dass er uns alles gesagt hat. De que ele nos disse tudo. Und wenn wir daran denken, dass der Heilige Geist jetzt in uns ist, der Heilige Geist jetzt in uns wohnt, wenn wir daran denken, quando nós pensamos que o Espírito Santo habita em nós, dann sagt uns eine andere Stelle im Johannesevangelium, então uma outra passagem no Evangelho de João nos diz, der Heilige Geist, der in uns wohnt, e que o Espírito Santo que habita em nós, er wird euch an alles erinnern, ele nos vos fará lembrar de tudo, das bezieht sich auf das, was der Herr Jesus gesagt hat. E isso se refere àquilo que o Senhor Jesus disse. Und er wird euch zweitens alles lehren. E também ele vos ensinará todas as coisas. Durch Paulus zum Beispiel gab es noch zusätzliche Offenbarungen. Por exemplo, por meio de Paulo, aconteceram alguns acréscimos de revelações. Und wir dürfen zu denen gehören, die davon Kenntnis haben. E nós podemos pertencer àqueles que tomaram conhecimento disso. Ein zweites Merkmal von Freundschaft. Uma segunda característica da amizade. Alles, was der Vater, was bei seinem Vater gehört hat, hat uns kundgetan. Tudo que ele ouviu para com o pai, ele nos comunicou. Ein dritter Punkt in Vers 16. Terceiro ponto no versículo 16. Da sagt Jesus: Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Das zeigt uns. Isso nos mostra, obwohl wir Freunde sind, que embora sejamos amigos, übrigens habe ich vergessen zu sagen, Freunde meint Brüder wie Schwester. Eu esqueci de dizer há pouco que dentro da palavra amigos está compreendido os irmãos e as irmãs. Der Jesus sagt, ich habe euch auserwählt, meine Freunde zu sein. E o Senhor Jesus disse, eu vos escolhi para serem meus amigos. Und das zeigt uns, dass der Herr Jesus den Vorrang hat. E isso nos mostra que o Senhor Jesus tem a preeminência. Auch wenn uns seine Freunde nennt, embora ele nos chame de amigos, steht hoch über uns. Ele está muito acima de nós. Hat uns auserwählt. Ele é que nos escolheu. Jetzt kommt viertens. E agora o quarto ponto. Wozu hat er uns auserwählt? Para que ele nos escolheu? Was soll Freunde kennzeichnen? O que deve caracterizar os amigos? Dass sie Frucht bringen. Que trazem fruto. Dass sie bleibende Frucht bringen. Que tragam fruto permanente. Was ist Frucht hier im Zusammenhang dieses Kapitels? Que é fruto aqui no contexto desse capítulo? Frucht im Leben eines Gläubigen. Fruto na vida de crente. Ist der Beweis dafür, é o comprovante, dass neues göttliches Leben in sich hat. De que ele tem nova vida, vida divina em si. Und dieses neue Leben ist nicht verkapselt. E essa nova vida, ela não está enclausurada. Es entfaltet sich. Ela se desenvolve. Es wächst. Ela cresce. Es zeigt sich. Ela se mostra. Es gibt Frucht. Traz fruto. Frucht für den Vater. Fruto para o Pai. Dazu hat uns bestimmt. É para isso que ele nos determinou. Wir sind seine Freunde. Nós somos seus amigos. Weil uns auserwählt hat. Porque ele nos escolheu. Weil uns alles gesagt hat, was der Vater gesagt haben wollte. Porque ele nos disse tudo que o Pai queria que fosse dito. Wir gehorchen ihm, nós obedecemos a ele, und wir bringen Frucht, e nós produzimos fruto para o Pai. Deswegen sind wir seine Freunde. Por isso nós somos seus amigos. Ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, Vers 16. Versículo 16, vos escolhi e vos designei, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Jetzt kommt ein fünfter Punkt. E agora vem quinto ponto. Wir brauchen oft Hilfe, Frucht zu bringen. Muitas vezes nós precisamos de auxílio para trazermos fruto. Es gibt vieles, was uns hindert. Existem muitas coisas que nos impedem. Oder hindern will. Ou que querem nos impedir. Frucht zu bringen. De trazer fruto. Und jetzt sagt der Jesus, ihr könnt direkt zu meinem Vater gehen. E agora o Senhor Jesus diz, vocês podem ir diretamente para o meu Pai. Ihr müsst nicht über mich gehen. Precisa ser por meio de mim. Ihr könnt direkt zum Vater. Vocês podem ir diretamente ao Pai. Und wenn ihr bitten wollt, e quando vocês quiserem pedir, in meinem Namen, em meu nome, das meint meine Interessen vertreten, quer dizer, representando os meus interesses, wird der Vater euch geben. Es geht então, o Pai vos dará o que pedir. Es geht nicht darum, dass wir bitten. Não se trata de que nós pedimos, wie Jakobus sagt, assim como diz Tiago, dass wir übel bitten, de pedirmos mal, aus Egoismus, por causa do egoísmo. Nein. Não. Es geht darum, dass wir mit Bitten zu dem Vater kommen. Trata-se de chegarmos ao Pai com pedidos. Hilf mir bitte. Como, por exemplo, me ajuda. Gib mir alles, was ich brauche. Me dá tudo que eu necessito. Ich möchte gerne Frucht bringen für dich. Eu gostaria de trazer frutos para ti. Fünf Punkte in Verbindung mit Freundschaft, mit Freunde des Herzens. Cinco pontos relacionados a amigos ou Freunde des Herrn zu sein. Sermos amigos do Senhor. Und dann endet dieser Abschnitt noch einmal mit Vers 17 mit diesem Gebot. E aí, mais uma vez, esse texto termina em versículo 17 com um mandamento. Merken wir, wie wichtig es dem Herrn Jesus ist? Nós percebemos o quanto é importante para o Senhor Jesus, dass wir einander wirklich lieb haben. De que nós nos realmente nos amemos uns aos outros. Einander wertschätzen. De que nós nos valorizemos uns aos outros. Es geht nicht um Sympathie. Não se trata de simpatia. Sondern es geht darum, ich sehe in dem Bruder, in der Schwester. Mas que se trata-se de que eu vejo no irmão, vejo na irmã. Jemand, der hat das gleiche Leben wie ich. Alguém que tem a mesma vida que eu tenho. Er gehört zu derselben Familie wie ich. Pertence à mesma família que eu pertenço. Er hat den gleichen Vater im Himmel wie ich. Ele tem o mesmo Pai nos céus que eu tenho. Er hat den gleichen Herrn im Himmel wie ich. Tem o mesmo Senhor no céu que eu tenho. Und dann liebe ich diese Person. Então eu amo essa pessoa. Das ist dem Herrn Jesus so wichtig. Isso é tão importante para o Senhor. Und er hat in diesen Versen uns vorgestellt. E ele nos apresentou isso nesses versículos. Was ist das ideale Klima? Qual é o clima ideal? Frucht zu bringen. Para produzir fruto. Frucht, die sich beweist in Liebe zu Gott, zu dem Herrn. Fruto que é comprovado pelo amor de a Deus, ao Senhor. Und Frucht, die sich zeigt in der Liebe zu den Seinen. E fruto que é demonstrado no amor para com os seus. Wenn wir Freude haben wollen. Se nós queremos ter alegria. Gibt es jemand hier, der will nicht Freude haben? Tem alguém aqui que não quer alegria? Dann lasst uns diesen Weg gehen. Andemos esse caminho. Die Liebe des Herrn Jesus genießen. De gozar o amor do Senhor Jesus. Da muss man übrigens Bibel für lesen. Para isso temos que ler Bíblia. Liebe zu dem Herrn Jesus genießen geht nicht, ich sitze im Sessel, mach die Augen zu. Gozar o amor do Senhor Jesus não significa, não acontece se eu sentar no sofá e fechar os olhos. Nein, da muss ich hier nachlesen. Eu preciso pesquisar, ler. Solche Abschnitte lesen. Ler textos como esse. Und dann bekomme ich einen Eindruck von dieser aí, Liebe. Eu recebo uma impressão desse amor. Dann genieße ich diese Liebe. Então, gozo esse amor. Und sie motiviert mich. E ela me motiva. Dem Herrn zu gehorchen. De obedecer ao Senhor. Und das ist der Weg. E esse é o caminho zu völliger Freude. Para alegria plena.